Sistema da Infraero, eles estão pedindo para o senhor ir para a área remota no pátio 1, na posição 1-3. Comandou o 35217, lá no ponto ideal. 5217, desça e mantenha o 060. É o 060. 5217. Propõe o cancelamento da presente? Propõe cancelamento, totalmente visual. Nosso plano instrumento cancelado aos 12, curva à esquerda e reporte na final do ano 7, diz que é curva. Vai reportar na final do ano 7. Passando zona, voo 1434. Voo 434, torre 1895. 1895, voo 434. Gol 605, chame Recife 251. Recife 251, bom dia. Bom dia. Torre Salvador, bom dia, gol 434. Estamos a 3 milhas do externo, estabilizado o localizador. É, bom dia. Gol 922 no localizador. Afirmativo, localizador, 922. Compete aproximação, chame a torre 11895. 295, obrigado. Alongue, por gentileza, a perna do vento e aguarde para girar a base. Aeronave 997 que está iniciando a rolagem. Ok, senhor, já estamos na base, estamos visual com o tráfego. 00 na proa de coral. Autorizado proa de coral, 7107, subido para 170. 34, continua a aproximação, aguarde pista livre, altimetro 1015. 1015, na aproximação, aguarde pista livre, gol 434. Senhor, estou pistando a aeronave, está iniciando a rolagem? Afirmativo, pode continuar na aproximação, aguardando apenas a pista livre, vento 111 mais. Baixou e travou, trem todo? Afirmativo. 3663, se tiver condições, voitura, desça para 2 mil pés. Autorizado para 2000 na Bonfio 3663. Se tiver condições, vou em Duna. Afirmativo, Duna. Oi, tio, senhor, vamos entrar em contato agora com o Infraero. Só um minuto. Trip 5217, vetor para sequenciamento, curva à esquerda, proa 220. Proa esquerda, 220, trip 5207. Alfa Romeo Índia, November Alfa, decolado aos 15, curva à esquerda, ingresse na perna contra o vento da pista 10 e aguarde para cruzar o campo. Seguinte, autorizado curva à esquerda, no aguardo pela perna contra o vento, dando zero para cruzamento, Índia November Alfa. Uno 434, pouso autorizado, pistão no zero, vento uma centena, 11 mais. Pouso autorizado, baixar travado, gol 434. Quer que o Golf solo a autonomia, confirme o pátio? Frequência livre ao estacionar. Golf controle Léusna 120 decimal 1, 120 decimal 1, 120 horas. Paulo Salvador, boa, gol 9073. Formação 7. Muito bom dia, gol 9073. O ajuste altímetro 10 no SINC, informação antes em curso agora, senhor. Informação quilo. Está pronto para a cópia, Fortaleza? Pronto. O gol 9073 está aprovado para Fortaleza, nível 390, pela aerovia Pesulu 19. Decola da pista 10 com curva à esquerda, na saída Momo com transição Frote. Controle Salvador em 119.8. Transponder 5155, gol 9073. Autorizado 390, conforme o tesouro 19. Decola da 10 com a esquerda, mão com prod. 198, conforme 55, 9073. Cotejamento correto, chame para puxa, acionamento 9073. Vai tomar. Good morning, 4208, go ahead sir, receive for level 370, are you ready to copy? Roger, QNH now is 1015, and Azul 4208 is approved to receive for level 370 via airway upper Whiskey 58. After departure, runway 10, left turn, Puka departure and Caju transition. Salvador departure frequency 119.8 and squawk 5141, Azul 4208. Read backs correct, report back for pushing startup engines, Azul 4208. Bom dia, 1434, livre táxi, taxi Alfa e Juliette para o portão 05. Alfa e Juliette para 05, 1434, gol. Está autorizado subir até o 105. Dia 9 de Alfa, mantenha o corredor forte, 1000 pés. Cinco, dois, um, sete, desça para 4000 pés. Até 4000, mantendo por 260. Velocidade, interessa 180, 190, 170. Até 200, tá bom. Então vai manter o 90, ok? Azul 4298, desça para 3000 pés. 3.0, 4.2.9. Controle Salvador, o Índia November Alpha decolou, transfere na sua escuta visual, corredor forte. Índia November Alpha, 1000 pés, corredor forte, controle na escuta. Sua escuta, o Índia November Alpha. Passaredo 2233, autorizado em LS. Passaredo 2223, autorizado em LS. Autoriza a proa de do Stanford. Mike Oscar Golf autorizado subida até 135. 135, exatamente. Autoriza a prova do externo para o passageiro 2223. Azul 4298 para o localizador, curve à direita, proa 050. 050 para o localizador, 4298. Passaredo 2223, reduza para 170 nós. Sistema 2223. 62, obrigado. 98, autorizado 2000. 2300, me passadura estabilizada ILS, está 3663. Está 3663, compete sinal torre 186. É, graças. 3663, já escuta? Passaredo 2223, autorizado LS, inicie redução para aproximação. 2223. Chalé 6312, solicitando prosseguir na descida. Chalé 6312, vetor para sequenciamento, curva à esquerda, proa norte. Desça e mantenha 5000 pés. Curva esquerda para a noite, 5000, confirma o seu altímetro. 10, 15. 15. Limp 5217, curva esquerda para a 210. Limite ao localizador. 210, trip 5207. Autorizado 3000 pés. Até 3000 por trip 5207, na prova 210. E ser imediato, a favor da Juliette. Fernando tem livre decolagem pistão na 7, ventou uma centena de nós. Salvador, essa 3663, estabilizado final do DNS, baixar travado. Então 3663, continua a aproximação, aguarde o eixo da 1-0 livre, altímetro 1500. Guardando pista livre o 3663. 5207 da trip de sinalização 170 mais. Chanete, se usa a direita para o 020. Clima? Chanete, solicita prosseguindo para o 020 para evitar informações. Gente, reduza para mínima limpa, desça para 4.000 pés. Procura para a direita para o 020, descendo para 4.000, reduzindo a velocidade, o chanete 302. Acertou, passarela do 2225. 2223, torre 1895. 1895. Torre de Salvador, passarela 2223. Passarela 2223, aposta no externo, baixado e travado, altímetro 1015. 2223, aposta. Alfa Tango Alfa Victor Juliette, decolado 1223, transfere 1-9-8, bom voo. 1-9-8, Juliette. Trip 5207, batendo por 210, atingindo 3.000. Autorizado 2.000, 5217. 2.000, 10 para o Trip 5207. Permanece pro 210. Para o localizador, curva à esquerda, proa 140, Trip 5217. É 2.000, curva à esquerda, para proa 140, para interceptar o localizador. Trip 5207. O Chané desce para 3.000 pés, o Chané 6312. 6312. Qual que é meu limite nessa prova? Limite agora será radial 290. Radial 290, Salvador, obrigado. Salvador, está batendo alfa Victor Juliette, aguardou 1910, corredor Axerre. Alfa Victor Juliette, 1000 pés, corredor Axerre, porte farol da barra. 1000 pés, corredor Axerre, porte farol da barra, alfa Victor Juliette. Azul 4298, torre 11895. 18954-2, 54, CNR 62191. CNR 62191, copiou 360 da Leão, a saída da El até a posição Leda, posse deve, intercepta November 857. Controle 1198, transponder 5154. Cotejamento correto, CNR 6211, chame para pushback e acionamento. Chama na 6219. Push and start, approve report right for taxi, 4208. Paulo, muito bom dia, o T3 3663, livrou nossas coisas. Muito bom dia, 03. Oh, perdão, 63. Livre táxi, taxi Alfa e Juliette para o portão 02. Livre táxi Alfa e Juliette para o 02, Virginia. Marcador externo baixado e travado, altímetro 1015. 05, chamar em Simbra, baixado e travado. Chame o centro Recife, frequência 1251. Alterna 13325. O Chané 6312, para o localizador direita, proa 130. Direita, proa 130, Chané 6312. 6312, desça para 2.000 pés. Desça para 2.000 pés, do Chané 6312. Trip 5217, chame a torre 11895. 3312, reduza para 1709. Redução para 1709, 2663, 12. Ólogo 19073, está no 07, tudo bem, estacionamento. 9073, aguarde para apoio e estacionamento. Informo a aeronave da Azul que já está prestes a iniciar o táxi à sua esquerda, senhor. Gente, 9073, vai lá. Livrou, passaria 2216. Está o localizador na proa 160. Curva direita 160, limitado pelo longe, 163-12. Afirmativo, reduza para aproximação, temos um ATR 6 milhas à frente. Reduzindo a velocidade, 163-12. Taxi approved, Azul 4208. Via taxiway Juliet to the holding point runway 10. Next to the holding point, contact Salvador Tower on 118.95. Have a nice flight, sir. Roger, clear, taxi to holding point runway Juliet. Via holding point runway 10, via the taxiway Juliet. Tower 118.95, 0428. Passarei 226, Librota na Alfa. Salve. Muito bom dia, passareiro. Mantenha a posição antes de ingressar na taxiway Juliet. Bom dia, o 2216 é uma reposição de sistema de Juliette 2216. Pode passar do Azul aí, tá autorizado? Pushback 9073. Negativo, senhor. Eu tenho um Embraer 145 já prestes a iniciar na Juliette. Aí depois do Embraer o senhor vai efetuar o pushback, ok? Ok. Jet acionando identificação, desça via para 2.000 pés, ajuste 1.500. Desça via, informa que perdeu o contato com o centro de pista. Positivo, comandante. Assim que as aeronaves lançarem tal problema, será resolvido. Nós estamos lançando 5 anos. Taxi lentamente e mantenha a posição antes da taxi Juliet. Taxi lento até Juliette, 4298. Bom dia. E Salvador, bom dia. O Xanem 6312, final pista 10 a 4 milhas para o externo. 3 após a aeronave da Azul, pode prosseguir para a área remota no pátio 1. Após o passagem da Azul, tirar a área remota do pátio 1 com a posição 1 no pátio. Afirmo, senhor. Gol 9073, coordene com a equipe de solo que após a aeronave da passaredo passar da guarda da sua aeronave, o senhor pode iniciar o pushback e chamar para o táxi. Ele pode passar de passaredo autorizado, 9073. Uma o vento, pro 5297, está finalzinha, curta. Uma centena, 12 nós. Obrigado. 4328, ready, hold the point 1 way 1 0. Okay, head position, 4208. Hold the position, 4208. Cliente, aguarde para as transferências de comunicações, o Conselho 7107. Solo Salvador, bom dia, Oceaneta. Meia, tudo no ondo, está aqui na remota, acho que é 1-3, vamos ver que é para mim. Sente 6219, aguarde para o pushback 6219. 19.8 1107, chame Ilhéus 120, decimal 1. Juliette para ingresso. Para posteriormente eu ser autorizado a efetuar o pushback. Pouso, pista 1-0. Trip 5217 livrou via Foxtrot, feito conta. Muito bom dia, Trip 5217, livre táxi, táxi Alfa e táxi Kilo para o pátio 3, atentando ao sinalizador. Alfa e Kilo, 5217. Droid, line up and wait. Droid, line up and wait, 1-0, 1-0. Eu desejo alternar a Caju. A proa me parece de Aracaju. Ah, é o nosso super sistema inercial. Ok, a proa de Duna está autorizada. A proa ideal seria 040. Táxi 9073, 134, 342, equipe. Sim, 3 horas e 42 em Recife, gol 9073, livre táxi até o ponto de espera da pista 10, via Taxi Juliette. No ponto de espera, chame torre em 1-8.95, bom dia, bom voo. Direct Alpha 2954, 9073. Solo, Oceaneta 6312, livre da pista, testando Taxi Alpha. Muito bom dia, 6312, livre táxi, Taxi Alpha e Índia para o portão 03. Alpha 013, Oceaneta 6312. Azul 4298, após a passagem 737 da Gol que está taxiando à esquerda, após a passagem do tráfego, livre ingresso Taxi Juliette para o portão 08. Seja, após a passagem do Band da Gol, ingresso à esquerda na Juliette, por volta 8, azul, passou 08. Oceaneta 6211, solo. 6211, informo Embraer 190 da Azul que vai estacionar no pátio 1 no portão 08, no setor no qual o senhor deseja efetuar o pushback. Pode coordenar com a equipe de solo que após o parqueamento da aeronave, o senhor pode iniciar e chamar pronto para o táxi. Ok, então vai poder na chamada para o táxi, 6211. Pois sim, senhor, após o parqueamento da aeronave da Azul. Salvador, Chané 6225. Muito bom dia, 6225, pronto cópia? Pronto cópia. Oceanair 6225 está aprovado para Brasília, nível 320. Correção, o 6225 confirme a rota, se é via Upper Zulu 17? É, Upper Whisky 10. Positivo. Só um minuto, por favor. O solo 1923, autorização, Guarulhos. Gol 1923, muito bom dia. Só um segundo para a cópia de Guarulhos. Excelente. Desça para 500 pés e chame a torre 1895. Três acolado aos 4-0, transfere o controle, valor. Verdade, muito grato. Salvador, gol 9073, decolou, sai da mão, passa 2000. Gol 9073, subou 390 no giro. 390, gol 9073. Bom dia, 2223, só um minuto para a cópia. Oceanair 6225, pronto para a cópia? Pronto, cópia. Oceanair 6225 está aprovado para Brasília, nível 320. Até via Upper Whisky 10, até Formosa, após direto. Decola da pista 10, com curva à esquerda, no perfil da saída Momo, até a posição Albo, após transição Nidissa, November, India, Delta, Serra, Alfa. Após Nidissa, Puído, Upper Whisky 10. Controle em 119.8, transponder 5176, Oceanair 6225. É autorizado 320 para Brasília, decola da 10, curva à esquerda, Upper Whisky 10, deformosa, transponder 5176, controle. Poxa, senhor. Corrija só o transponder 5176. 5176. Ok. A saída é a saída Momo. Mike Oscar, Mike Oscar, que é com curva à esquerda. O senhor voa até a posição Albo. Após Albo, voe direto para Nidissa, que é November, India, Delta, Serra, Alfa. Após Nidissa, o senhor voa até Puído. E Puído até o Whisky 10, então conforme o plano de voo, ok? Correto, Oceanair 6225, ajuste no 0 no 5, informação diz em curso aquilo, chame pronto para puxa, acionamento. Chamará para puxa, acionamento, Oceanair 6225. 26, torre 1895. 1895.